Vamos ler em Gênesis capítulo 28, dos versículos 10 em diante. Assim diz a palavra do Senhor: Partiu Jacó de Berseba e seguiu para Arã. Tendo chegado a certo lugar, ali passou a noite, pois já era sol posto, tomou uma das pedras do lugar, fê-la seu travesseiro e se deitou ali mesmo para dormir. E sonhou: eis posta na terra uma escada cujo topo atingia o céu, e os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Perto dele estava o Senhor. Ele disse: eu sou o Senhor, Deus de Abraão, teu pai, o Deus de Isaac. A terra em que agora está deitado, eu te darei, a ti e a tua descendência. A tua descendência será como pó da terra. Estender-se-ás para o ocidente, para o oriente, para o norte, para o sul, e em ti, na tua descendência, serão abençoadas todas as famílias da terra. Eis que estou contigo, e te guardarei por onde quer que fores, e te farei voltar a esta terra, porque te não desampararei, até cumprir eu aquilo que te hei referido. Despertado Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temendo, disse: quão temível é este lugar, é a casa de Deus, a porta dos céus. Tendo-se levantado Jacó cedo de madrugada, tomou a pedra que havia posto por travesseiro e erigiu em coluna, sobre cujo topo entornou azeite. E ao lugar cidade, que outrora se chamava Luz, deu o nome de Betel. Fez também Jacó um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista, de maneira que eu volte em paz para a casa de meu pai, e então o Senhor será o meu Deus, e a terra que erigi por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Deus vivo e poderoso, nós adoramos o Senhor porque o Senhor nunca teve princípio e nunca terá fim. O Senhor é o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. O Senhor é o Criador de todas as coisas, do céu, da terra, do mar e de tudo que neles há. Nós adoramos o Senhor Jesus, o vitorioso da cruz e da ressurreição. Nós adoramos o Cordeiro de Deus, o Cordeiro de Deus que morreu literalmente na cruz. Quando logo que o soldado romano abriu o peito do Senhor para dar a confirmação de que o Senhor morreu, e logo depois o Senhor foi sepultado, 3 dias depois o Senhor ressuscitou dos mortos. Bendito seja o nome do Senhor pela nossa declaração de fé ao mundo espiritual, para que a corte do céu esteja ouvindo a nossa declaração e vendo e glorificando o Senhor, mas que o inferno, que Satanás com todos os demônios também saiba da nossa posição. Quem somos nós? Nós andamos com o Senhor, vivemos com o Senhor, cremos no Senhor, que o Senhor ressuscitou dos mortos. E logo depois o Senhor permaneceu 40 dias na Palestina, andou com os discípulos, comeu e bebeu com os discípulos. E nosso doutor Lucas, no capítulo 24, diz que o Senhor comeu um pedaço de peixe e um favo de mel. E então, por que que o Senhor comeu? Não havia necessidade. O Senhor entrou em casa fechada, não havia mais nenhuma barreira do Senhor. O Senhor comeu para mostrar que o Senhor é o mesmo Deus vivo e Deus homem que veio aqui para nos resgatar daqui do inferno, nos dar salvação. E o Senhor voltou para o céu do mesmo corpo do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. A nossa declaração, que nesse momento, hoje, dia 8 de setembro de 2007, o Senhor está no meio do trono, adorado pelos quatro seres viventes, pelos 24 anciãos, o Cordeiro de Deus, com 7 chifres de guerra e com 7 olhos, que são os olhos de Deus, que olham a terra, conforme Apocalipse 5, versículo 6. Aceita a nossa adoração. Agora, Senhor nosso Deus, fala conosco. Nós queremos ouvir o Senhor. Não queremos ouvir nenhuma sabedoria de homem. Não, Senhor. Nós queremos ouvir que o Senhor fala conosco. Coloca o teu servo, Senhor nosso Deus, aos pés da cruz do Senhor. E que a minha vida se transforme nas cinzas do holocausto. E o Espírito Santo do Senhor toca conosco. Fala conosco, nos dá, Senhor nosso Deus, a nossa formação de fé da nossa nesse momento, no nome do Senhor Jesus. Amém. Podemos assentar. Eu quero agradecer o carinho do pastor que me convidou e os irmãos da igreja, parte do corpo do Senhor Jesus, cuja cabeça é o Senhor Jesus, que está... Quando nós estamos conhecendo grupo de pessoas, e alguns que nós até conhecemos de muitos anos, mas aqui o nosso pensamento nesse momento vê o seguinte: essa é a grande família do Senhor e que nós vamos treinando para viver na eternidade com o Senhor. Lá nós vamos encontrar uns que a gente se conhece hoje, mas não vimos Jacó, nem Abraão, nem Isaac, nem o rei Davi, mas nós vamos encontrar com eles, com toda certeza. Vai ser uma festa maravilhosa. Quero agradecer à irmã que me deu um incentivo para até pular um pouco, e ainda não consigo pular um pouco, mas eu tenho uma coisa interessante, pastor. Na segunda-feira eu tive uma experiência muito diferente. Eu fui na igreja presbiteriana de Contagem, né, do pastor Antônio Carlos Menezes, e o templo hoje é numa ex-boate chamada Mafunfo. Dizem que era a maior da América Latina, e eu fui lá na segunda-feira, e era foi um evento tão maravilhoso de adoração do Senhor, com o pastor Fernandinho. E 5 horas da tarde eu cheguei lá com a minha esposa, 6 para sentar, e quando nós chegamos às 5, já tinha uma fila entrando, 5, para o culto às 19h30, e foi chegando gente, chegando, e adolescentes, criança, e eu fiquei até preocupado, falei com a minha esposa: será que com tanta gente, será que tem segurança aqui com polícia, com saúde, será que tem, vai acontecer alguma coisa, Deus abençoe. E curiosidade também para conhecer o pastor Fernandinho, que eu nunca vi, daqui a um momento chegou gente, não tinha mais 5 mil pessoas dentro. Eu nunca vi uma população dentro de um templo mesmo da igreja, e eu vi muita gente pulando, meu irmão, e muita gente que eu fiquei até preocupado, porque estava tremendo assim, né, vibrando. Falei: será que aguenta mesmo esse negócio? Depois o pastor disse: isso é uma boate que foi construída para esse tipo de coisa, que as pessoas pulavam para adorar o diabo nisso aqui, era uma coisa terrível aquele negócio por lá. Então hoje o povo está pulando para o Senhor, para adorar o Senhor Jesus. Que maravilha, é um treino, eu treino, daqui a pouco eu vou fazer isso também, não é? É assim, com vontade. Se o Senhor, nosso Deus, eu sou um homem obediente ao Senhor, se Ele falar comigo, faça, eu vou também, e nós vamos com o Senhor, não é verdade? Então nós vamos fazer um pouquinho da história, da palavra do Senhor, conhecer um pouco. Principalmente, não quero defender aqui os personagens bíblicos, e às vezes acho até preocupado, porque tem gente que tem uma liberdade tão grande para pegar os personagens, e parece que coloca num divã e começa a perguntando essas coisas às pessoas e falando e algumas coisas a respeito de pessoas. Né? Eu fico preocupado. Esse é um deles, né? Jacó. E tanta gente fala umas coisas desse homem, e eu gostaria muito de a gente conversar um pouquinho sobre ele. Nesse trecho onde é que ele estava da história dele, ele é um fugitivo. Ele está saindo de lá, de casa, e é uma história comum de se ver por aí, de jovens que têm que fugir de casa, ou fugir por causa de situações, mesmo de economia, de país, né? Quem chega nos Estados Unidos, encontra lá no Canadá, encontra milhares, milhares de brasileiros. Vai na Europa, milhares, atravessando lá na Europa, assim, de repente, uma menina conversando, eu estava com a minha esposa, sou brasileiro, de onde? Do Paraná, lá de Goiânia. O que vocês estão fazendo aqui, menina? Deus sabe o que estão fazendo. Às vezes, sabe, algumas coisas estão tristes, né? E uma situação de misericórdia daquilo lá com o Senhor. Mas são fugitivo. E ele estava, era um fugitivo, porque o irmão gêmeos que queria matá-lo, né? E era uma coisa, era uma situação, é uma justiça. Por quê? Eram os dois. Se a gente tiver um pouco de paciência, vai descobrir que o nosso Deus vivo e poderoso, o Eterno, separou já os gêmeos no útero da mãe. Antes, a Bíblia diz lá no capítulo 9 de Romanos, diz que ainda não tiveram feito alguma coisa má ou ruim. Nada, nada. Deus separou, e logo no capítulo 1 de Apocalipse 6, 7, mas logo a respeito de Hebreus 7, mas falando alguma história a respeito disso. Mas Malaquias, no capítulo 1, versículo 1, 2 e 3, diz exatamente, ele separou antes de nascer. E diz assim, Deus, ele abençoou Jacó antes de nascer. Estava lá, eram gêmeos, mas diz o Eterno, dizendo, não gosto de Esaú. Aí alguém diz assim, mas que isso? E que será que é uma injustiça de Deus? E Paulo, nessa linguagem do Espírito Santo de Deus, lá no capítulo 9 de Romanos, diz, ande que a gente faça uma justiça qualquer, diz o seguinte, pode o artífice perguntar para aquele que o criou, dizendo, por que você me fez isso? Não se pode, definitivamente. Por isso é que a gente sabe, no capítulo 13, lá de Mateus, a gente conhece a história da história do joio, de repente, os discípulos chamaram o Senhor Jesus, depois daquela população tão grande, e em particular, em casa, lá em Cafarnaum. Quem conhece um pouco, andar por lá, sabe aquela, um pouco de geografia, sabe o que acontece por lá. De tarde, de noite, perguntaram, Senhor, ensina essa história do joio. E ele contou para ele, falou, olha, isso não é alegoria, isso é verdade que Deus falou com o Senhor. Falou, a gente que nasce, mas não é de Deus. Então são pessoas, e são pessoas humanas. Impressionante, como é que a gente vai começar a conversar a respeito dessa situação? A situação de Jacó foi essa, né? E esse, o que, que Deus fez? E ele então agora fugindo naquele momento, num deserto. Lá no capítulo 32, versículo 10, ele tem uma declaração interessante dizendo o seguinte, eu atravessei esse Jordão com o meu cajado. Não tinha ninguém, nenhum colega, não tinha um mapa, não tinha nada, não tinha bússola, não tinha nada, sozinho. E era um rapaz também que não era acostumado mesmo de andar, de viajar, de ir para os shoppings, ir para os bares, essa coisa toda, porque ele andava muito na barra da saia da mãe. Interessante, interessante. Ele conhecia história, história de família, enquanto o irmão, que não era mesmo do Senhor, já estava mesmo para fora, encontrando na festa aquela coisa toda, buscando, aonde estão, vai buscando aquela situação mesmo que a pessoa do carne, da carne vai buscando. Mas ele está naquele momento. E agora vai fugir, fugindo, chega numa noite, chegando, e não tem mais uma caverna, uma gruta qualquer, para esconder, e ele tem que deitar na areia para dormir, não tinha nada. Interessante que aqui um detalhe, que ele pegou uma pedra e colocou como travesseira. Então, travesseira a gente procura até de pena de ganso, aquela coisa mais gostoso, né? Mas de pedra, negócio difícil, não é isso? E ele lá, dormiu. Mas nesse momento, sabe de uma coisa? Não é nos momentos mais fáceis que se encontra com Deus. É pelas madrugadas, é nas lutas, é nas dificuldades que se enfrenta encontrar com o Senhor, é com o joelho no chão, de buscando o Senhor, é que vai encontrar com o Senhor. Não é porque nós somos melhor, não, mas é porque Ele é bom e Ele gosta. Ele os ama. Acho interessante que Deus gosta de pessoas assim, pessoa pecadora, pessoa caída, que Deus vai atrás, busca. No capítulo 5 lá de Lucas, Jesus chega dizendo o seguinte: o justo não precisa de mim, quem precisa de mim é só pecadores. Quando a gente ouve aquela história do Senhor, falamos: que maravilha, então o Senhor é meu amigo. A acusação dos sacerdotes foi de lá, daquela época dos judeus, no capítulo 15 de Lucas, mesmo 1 e 2, está dizendo que ele era, a acusação dele, ele era amigo de pecadores, amigo de pecadores, nosso amigo. Quando a gente está cantando assim e falando, gritando o nome Jesus, Jesus, Jesus, a vontade da gente é de subir nesse momento e já estar com o Senhor, do momento que vão estar com o Senhor, por causa do Senhor, porque a segurança é o nome do Senhor Jesus, é conhecer Jesus, é saber quem Jesus. E olha, meus amados irmãos, tem gente que não conhece Jesus, não conhece. Janeiro eu estive lá no sertão, na cidade chamada da Santana do Cariri, no sul do Ceará, e fiquei lá durante um mês. Eram 12 personagens aqui do Brasil, tinha gente de toda a idade, gente crente, buscando o Senhor, e nós ficamos lá durante aquele mês, todo aquele mês. Mas conhecemos a história de bater na porta de pessoas de miséria e bater na casa da senhora e perguntando: senhora, a senhora conhece Jesus? Que era a pergunta com a pessoa, para abrir o gelo, para começar com a pessoa, perguntar, batendo na porta: você conhece Jesus? E a mulher diz assim, com muita humildade dela, diz assim: não, senhora. Falou assim: olha, ele não mora nesse lugar, ele não é conhecido nesse povoado. Falou assim: não sabe, não conhece Jesus. Era sério. Me colocaram, eram duplas, e tinha uma moça comigo. Essa moça, nós andávamos aqui para um lado, para o outro, e ela sempre me perguntava: senhor Messias, me diga uma coisa, o senhor me conhece? Não, minha filha, não conheço você, não. Falei: tem certeza? O senhor tem certeza? Não. Estou vendo aquela mulher, que ela não tinha alguma experiência muito com a Bíblia, mas uma mulher de coração transformada, e ela pegando as crianças na poeira, colocando no colo, e um dia eu vi orando e beijando na testa de um homem doente, em cima da cama, com o corpo aberto de ferida. Eu fiquei com muito respeito daquela menina. E nós estamos andando, e buscando o Senhor, conversando com o Senhor, perguntando a pessoa, e de repente batendo na porta com as pessoas. Mas de vez em quando ela me pergunta. Um momento, quando voltava, e ela criou um carinho comigo, pegava na mão, a gente andava pelas ruas, e etc. E aí ela perguntava assim: meu senhor, tem certeza que o senhor não me conhece? Muito preocupado comigo. Falei: não, minha filha. Um momento fiquei, será que ela é uma pessoa tão importante e ela está sendo ofendida pelo fato de não conhecê-la? E ela falou assim: eu sou uma mulher de cinema, de teatro, essa coisa toda. O senhor não me... Não. Falei assim: você me desculpe, mas eu não sou acostumado mais com TV, essa coisa toda. Então você é uma personagem que eu não conheço. Mas sabe, só sabia quem era: Suzana Alves. E no dia que ela voltou antes do projeto para São Paulo, é que a direção falou assim: senhor Messias, nós separamos antes do projeto com as fichas e coloquei a Suzana com você. Suzana é uma personagem mesmo aqui, pública, chamada Tiazinha. Eu não sabia quem é essa moça. Mas vimos o que Deus transformou o coração daquela moça. que Deus transformou? Realmente não soube dessas notícias porque me contaram, também não sabia quem era o personagem. Mas o que Deus fez naquele momento, e vi milagres, coisas fantásticas, e quando eu vejo hoje, numa cidade como Belo Horizonte, eu queria ir para lá, morar no sertão. É que a minha esposa não topou. Eu levei ela uns 10 dias depois para olhar lá no sertão. Ela olhou, falou: meu bem, são 39 anos de casamento, quase 40, e você não me deixa. Falou assim: se você for para lá, tem que ir embora com você também. Mas eu não vou para esse lugar, não. Falei: não quero ficar aqui. Mas eu gostaria de ficar, sabe por quê? Um missionário daquele assim, olhando e vi criança na estrada, tão uma miséria, tão grande naquilo ali. E buscando e falando do Senhor Jesus, que não se conhece Jesus. Um menino de 9 e outro de 7, os irmãos, tampando buraco assim na estrada para ganhar dinheiro. E assim, pega só isso. Leva as mãos. O sujeito foi lá, voltou do carro e olhou e diga assim: vem cá, eu não tenho aqui um dinheiro para você, não. Quero fazer alguma coisa diferente. Onde é que vocês moram? Moram logo ali. Vamos lá. Então vamos lá, botaram no carro, chegou por lá, quando chegou na casa, perguntou para ele o seguinte: chama sua mãe. Então o mais velho foi lá, naquela casa, de taperazinha, né? Quando daqui a pouco voltou, ele muito sem graça, o menino, e falou assim: moço, a mãe não pode aparecer hoje. Ela não pode aparecer, é que hoje é o dia que ela lavou o vestido. Ela não pode sair de casa. Então, meus amados irmãos, é verdade. É esta situação. Sabe qual é a população do Nordeste? É 1% da Europa. Mas é 1% de pessoas que conhecem Jesus. Conhece Jesus. A miséria do Nordeste não é lá no sertão, não é a miséria econômica, mas é espiritual. Então, quando eu encontro assim, buscando as pessoas assim, meu Deus, é muito conforto, encontra aqui, tá? Você vai aos shoppings, vai lá e compra coisa que não precisa ele comprar, compra, verdade é essa, compra mais, e etc. Diz família que chega lá, de repente, vamos lá no evento, no casamento, vamos lá, comprar mais. Um casal lá em Vitória foi isso, de repente, o senhor, vamos comprar, e mais as duas filhas, tem um casamento, vamos lá. Mas só que tem que tinha 270 pares de sapato em casa. Vai comprar mais. Tem gente que não sabe um chinelo para andar lá naquele Nordeste, nem nada. Essa é uma realidade, uma situação. E é por isso que economia é isso. Quando nós buscamos na palavra de Deus, promessa do Senhor que Deus nos dá. Hoje nós acordamos. Isso é um milagre. Nós buscamos do Senhor, eu busco dia e noite, milagres, sinais e poder do Senhor, buscando o Senhor, mas sei que às vezes não pode se esquecer desses milagres que tem, quando se acordou, abriu os olhos, você está falando, meu Deus, isso são milagres, maravilhosa, você tem aqui, esse é milagre do Senhor. Então, de repente, a gente vai, compra bobagem, e hoje ninguém precisa de Deus para comprar. Já tem cartão de crédito, tem cheque especial, para que isso? A mídia vai lá e apressa as pessoas e tal, e compra em 10 vezes, em 20, em 30, e compra em 60, em carro, vai comprando, e de repente, mais 8, de repente, já está com uma dívida tão grande, e começa a clamar ao Senhor nosso Deus. Cadê as promessas do Senhor? As promessas do Senhor estão aí mesmo. Tem sim. Nós precisamos de pedir o Senhor que nos dê orientação, o que é que a gente deve fazer. Esse homem aqui, um rapaz novo, é um rapaz muito novo, que eu acho com alguns detalhes da palavra de Deus, que a gente não precisa de inventar coisa, né? Não pode. A palavra de Deus não precisa de ajudar o Senhor alguma coisa assim com mentira. Não tem. Não precisa. Diz assim: essa pedra, logo depois aqui, é uma coisa interessante que ele pegou azeite e entornou naquela pedra, fez um altar, não tinha um coral, não tinha aqui instrumentos, gente de Deus para cantar, nem nada, sozinho. Mas um adorador, pastor, lá sozinho no deserto. Um adorador. Adorando o Senhor, E um dia fiquei pensando, quando é que ele arrumou azeite naquela pedra, num deserto? Ele disse que não tinha um companheiro, não tinha ninguém com ele. Aonde que ele estava? Lembrei de uma coisa que foi interessante. Ele era um rapaz religioso, não tinha Bíblia ainda, não tinha nenhum rolo, mas com toda certeza que se conhece, um rapaz, um homem, que ia andar de qualquer lugar, ele não deixava de levar um chifre de azeite, quando no momento, para adorar o Senhor. E ele, por isso que fez, ele tinha. Isso ele tinha. Naturalmente não levou pão, alguma coisa no deserto, que disse lá. Porque a oração dele aqui é uma oração simples. Aliás, as orações mais poderosa são simples, são as mais simples. Quer ver uma coisa? Ele aqui, quando ele entornou o azeite, ele diz o seguinte: fez também Jacó um voto, dizendo: se Deus for comigo e me guardar nesta jornada que empreendo, e me der pão para comer e roupa que me vista. Você já pediu isso? Na hora que você precisa de comprar roupa, já pediu, ninguém precisa levantar a mão também, quero fazer isso, graças a Deus, porque olhar, você vai ver, será que precisa de mais um terno, mais um vestido, mais um costume, alguma coisa? Precisa. É uma humildade com o Senhor de pedir, consultar o Senhor. Eu preciso de roupa. Preciso de abrir o guarda-roupa, que às vezes nem tem jeito da gente conseguir abrir as portas dali para levar um pouco lá para o sertão, para a pessoa com a senhora que não tem um vestido. Esse dia ela não pode receber visita, porque é o dia que ela lavou um vestido. Não tinha, era onde que tinha. Né? Está lá no varal. Lá ela está em casa esperando até arrumar isso. Né? Então veja logo. Então ele está dizendo: pão para comer. Não está preocupado, naquele momento, nem nada, dependendo do Senhor. É que eu estou dizendo, o sistema perverso da própria economia, ele é perverso, esse sistema, e que dá tudo que as pessoas a usar coisa que não precisa disso, não precisa. Você tem que colocar para fora o que tem e dar para as pessoas, abrir o coração, que o Espírito de Deus toque no nosso coração para a gente começar a dar as coisas para as pessoas. Para que isso? E então, esse homem vai chegando o momento, ele vai falando com o Senhor me guarda, andar comigo, coisa boa é andar com o Senhor, não é? Andar com o Senhor, coisa boa. O Espírito de Deus está conosco. Se a gente quer fazer alguma coisa errada, a gente fala, não é isso, volta atrás com o Senhor. E o sangue de nosso Senhor Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Primeira carta de João, capítulo 1, versículo 7. Está vendo? Apagou, nesse momento. Obrigado, vamos continuar andando. Andando com o Senhor. Somos pecadores, pecadores salvos. Tem dois tipos de pecadores. Pecadores perdidos e os pecadores salvos. Nós que estamos aqui, que aceitamos Jesus, continuamos pecadores, mas pecadores salvos. Tem compromisso do Senhor Jesus conosco, de não nos deixar, de andar conosco, de andar na mão com o Senhor, viver com o Senhor. Não tem erro, não preciso de seguro. Não preciso, não precisa mesmo. Então ele vai conosco, que é uma coisa assim interessante, né? E a pedra que erigiu por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me concederes, certamente eu te darei o dízimo. Dízimo, às vezes, a pessoa hoje, há uma certa um pouco constrangido para as pessoas de falar sobre dízimo, né? Dízimo, está aqui na Bíblia. Por que que Jacó sabe do negócio seguinte? Porque a mãe dela contou a história que o avô era dizimista, Abraão. Lá no capítulo 14. E outra coisa, quando você fala em dízimo, quando você entrega dízimo aqui, está entregando a Jesus, sempre, sempre. Lá no capítulo 14 de Gênesis, quando Abraão teve uma experiência maravilhosa, é que apareceu lá um sacerdote, lá naquele deserto, e encontrou, que Deus manda assim uma pessoa, né? São personagens que só tem três lugares na Bíblia. Ele está aqui no capítulo 14, versículo 18, até o 20 de Gênesis, no Salmo 110 e depois em Hebreus 7. O nome dele é Melquisedeque, um homem desconhecido por lá. Isso com certeza aquilo que a teologia chama de teofania. Teofania é quando Deus se aparecia como homem. Era o próprio Senhor Jesus. E até comia. Lá com Abraão, quando foi buscar para destruir lá a Sodoma e Gomorra, comeu lá e comeu pães, e lá com um bezerro, e etc. Está ali, Deus faz. Não se sabe como é que está. Nossa mente hoje, o que nós entendemos? Nós é crer no que está na Escritura Sagrada, porque nós vamos chegar, diz Paulo, que nós vamos chegar num momento lá, que essas coisas todas para nós não tem mais dificuldade. Não é? Quando Jesus ressuscitou dos mortos, todo dia estou falando com o pastor, meu coração arde, é que ele chegou logo da ressurreição, entrou numa casa fechada, os discípulos com medo dos judeus, chegou Jesus, tum, fechado, paz, seja vós. Mas não estava Tomé, e quando contaram para Tomé, o Tomé falou o seguinte, falou, eu não acredito, essa conversa, que é isso, aqui fechado, ele entrou aqui, nada, eu só vou acreditar se mostrar os cravos dos sinais das mãos e o lado onde será aberta pelo a lança do romano e colocar o meu dedo ali. A Bíblia é maravilhosa, diz que 8 dias depois Tomé já estava naquela reunião, Jesus chegou. A missão de Jesus foi exatamente para encontrar com Tomé. Com toda certeza você pode esperar que no momento mais de luta, dificuldades e dúvidas, Jesus vai te buscar, em casa, vai encontrar com você, aonde você vai tirar a sua mente alguma coisa e trazer, meu filho, não é isso. Jesus não é delegado de polícia e nem juiz, hoje não, juiz não, mas ele é nosso Salvador e que anda conosco, é conosco, vai, não é maravilhoso isso? Então ele chegou, parou direto para Pedro, para João, para Tiago, não falou com ninguém, direto a Tomé. Tomé já está ali tremendo, né? Preocupado, e ele chegou e falou assim, Tomé, pega aqui, olha, eu não sou espírito, sou de osso, sou eu mesmo, pega seu dedo aqui agora, aonde está a cobertura pela lança do romano, toca. Sabe que ele, a pessoa quando chega numa situação, numa visão especial, maravilhosa, de Deus, do eterno, ali, ele não só ficou tremendo, ele falou uma coisa assim, meu Deus e meu Senhor. Aí Jesus falou com ele, Tomé, está aí na Bíblia, não estou inventando nada, graças a Deus, não precisa da gente aumentar nem uma vírgula isso, né? Então ele disse o seguinte para ele, Tomé, você está acreditando porque você está vendo. Feliz são aqueles que não viram, mas que creem. Graças a Deus, porque nessa noite nós podemos dizer, nós somos felizes, nós cremos no Senhor, que Ele ressuscitou dos mortos, nós cremos que Ele é o Verbo encarnado, que desceu lá do céu, levante das alturas, veio e nasceu através do útero de uma menina, que é a Virgem Maria, grávida pelo Espírito Santo. Por isso não tenha medo de falar da Virgem Maria não, hein? Que às vezes os crentes ficam assim com a dificuldade, essa coisa toda, virgem, que se você não tiver na sua mente, no seu coração, essa certeza, há um perigo muito grande de negar a divindade do Senhor Jesus. Portanto, é saber que Ele é Deus. A moça ficou assustada lá em Nazaré, e de repente quando Gabriel falou, ela ficou assustada, a moça, ela diz assim, como é que eu posso, grávida, eu não tive contato nenhum com homem nenhum, e ele diz assim, a sombra do Eterno está se envolvendo, e o ente que está com você é Jesus, é esse, é o Deus Eterno que desceu aqui para nós, e veio para ficar, não vai mudar nunca mais. Graças a Deus por isso. Hoje nós podemos olhar que Ele está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. Sua cabeça está embranquecida de santidade, já não é mais de sangue da cruz, mas é da glória, o Senhor, seu rosto brilhando como o sol brilhando, os seus pés brilhando como bronze, as suas vestes talares com cinto de ouro, esse o Senhor, e da sua boca saindo a espada de duas gumes, que é a palavra do Senhor, é esse o Senhor, que maravilha. E lá em Apocalipse 5, 6, diz que ele tem sete olhos, que são sete olhos de Deus que olha a terra. É o radar de Deus que passa para lá e para cá. E Deus está fazendo. E aqui, com certeza, o olho dele está sobre nós aqui agora. Maravilha. Nós estamos sozinhos. Não estamos perdidos. Nós temos um compromisso, temos com o Senhor, andamos com o Senhor. Então, por isso, é que esse rapaz não dá hoje para nós contar a história dele, mas um dia nós vamos contar, né? Quando ele soube a respeito do avô, Jesus, só Jesus, Melquisedeque, sabe por quê? Lá no capítulo 7 de Hebreus, diz que ele não tinha princípio de dias, olha só, não tinha pai, não tinha mãe, quem era isso? Era só o Eterno, era o próprio que esteve lá, é Jesus que esteve aqui. Então Jacó soube daquela situação, com muita humildade. Logo depois de sair daqui, você sabe quanto a oração dele, quando comprimiu aquela do Senhor nosso Deus, 20 anos, 20 anos, um foi imediato, a gente não tinha pressa, porque Deus está trabalhando conosco, devagar, se dá tudo o que a gente pede, vai estragar, não é verdade? As pessoas que estão criando hoje, né, sabe disso, nem tudo que a criança pede pode dar, né? Ela não pode, vai estragar tudo. Então Deus sabe, devagar, até o momento, Deus vai dando, nesse momento, e Jacó teve. Logo depois aqui, a gente conhece uma história bonita, que quando ele perguntou por uma família por lá, uns pastores, aquele negócio, diz assim, vocês conhecem aqui Labão? É da minha família, meu tio, é irmão da minha mãe. Ah, você conhecemos sim, tem até uma filha dela, que é pastora, está aqui, daqui a pouquinho ela chega aqui para a gente abrir a pedra que está ali. Era Raquel. Chegou. O rapaz, primo, ficou apaixonado com a moça, olhou, acho que muito medo também, porque encontrou a família, e beijou na testa da moça. Que coisa interessante também. Porque a Bíblia dizia, beijou no rosto, alguma coisa qualquer, foi na testa, né? Veja uma coisa, até muito respeito daquele negócio, apesar de parente, de prima, aquela coisa toda. A história foi muito bonita, porque ele casou com a moça, parece até os filmes mesmo de reis e rainhas, de história bonita, né? Era uma vez, está lá, pediu em casamento, e o futuro sogro e tio falou assim, ó, que você quer fazer então? Você tem dotes? Até hoje, outro dia eu passei agora da Jordânia, e ali, tem dotes, dote mesmo, que lá continua, você não tem dotes, você tem que fazer alguma coisa, não tem, tem que trabalhar. Então, 7 anos, a Bíblia tem datas que não mostra, e que a gente gostaria que tem, mas tem umas assim que Deus mostra, então é interessante, 7 anos, 7 anos, quem é o enganador? Não é Jacó, é o próprio sogro. No dia do casamento, com aquela festa toda, pegou a mais velha, que é Lia, levou no casamento, não vê, não tem luz, não tem semig, não tem nada daquele negócio, quando de manhã cedo, acordou, olhou a moça, né? Lua de mel, quando olhou, falou, gente, que é de Raquel, é Lia. Sabe de uma coisa, quando vê essa história, eu tenho com o coração apertado, que eu tenho 5 filhas e 2 filhos, tenho 2 netas, tenho mais 2 esperando, se é assim, tem minha mãe que vive ainda com 85 anos, minha esposa, então a gente sabe um pouco, de conhecer um pouco das mulheres, assim, né? Já conhece um pouco, né? Eu digo assim, meu Deus, essa menina, Lia, não se fala muito dela, mas meu Deus, que coração partido foi aquela, naquela noite, aquela manhã, quando o marido disse para ela, não era você, não é você, você já pensou? Não tinha psicólogo naquele negócio, tinha psiquiatra lá para tratar com aquela menina, arrumar. Mas sabe quem é o psicólogo dele? É Deus, que Deus começou a dar que ela tivesse criar os primeiros filhos dos personagens, Deus do Senhor, dos personagens do Senhor, começou a nascer, foi ela. E não deixou que a Raquel ficou lá. Deus disse assim, não vai. E era Lia. Deus cura o coração das pessoas assim. Foi maravilhoso. Então é o seguinte, mas houve aquela briga, ele falou com o sogro falou assim, olha, aqui no Iraque, você sabe que lá no Iraque, né? A mídia fala muito assim sobre o Iraque, lá, exatamente lá, Arã é lá, né? Então, os judeus aqui tiveram negócio com o árabe, né? Casou com o árabe, lá com iraquianos. Por isso é que um dia, um sheik começou a conversar comigo lá em Brasília, e ele falou comigo assim, senhor Messias, o que é que o senhor fala comigo a respeito aqui? Quero que o senhor me fale uma coisa. Me diga a respeito dos árabes e dos judeus e dos cristãos. E eu, sabendo que ele ia me apertar alguma coisa, falei com ele, sheik, quero dizer para o senhor uma coisa, que o nosso Deus é o dono de todas as tribos. Falei com ele, olha, Deus é o Deus dos iraquianos, porque casou com os judeus, com Jacó. Ele é egípcio, porque uma moça casou com José. Então, Deus é o nosso Deus, é o Deus das tribos. Aí ele olhou para mim e falou, o senhor sabe que eu penso exatamente o que o senhor está pensando também? Falei, que coisa boa, é isso mesmo, sabendo disso que é o Senhor, é o Deus vivo e poderoso. Então trabalhou 14 anos, o sogro falou assim, você quer a menina? Quer, daqui uma semana você pode receber outra moça, mais 7 anos para trabalhar, grande oportunidade para o sujeito, de manter o sujeito como escravo para trabalhar. E depois ele trabalhou 6 anos com sogro desonesto. A história toda conta. Depois o seguinte, quero dizer para vocês, larga a Veja, larga a TV, larga tudo, larga a internet e vai ler a Bíblia, porque você vai ser uma maravilha. O que é que vai acontecer? História maravilhosa. Aí no capítulo, daqui nós falamos 28, vai no 29, no 30 e tal, o que aconteceu? De repente foi um trato. E sabe de uma coisa interessante, o que Deus faz? No dicionário do Senhor não tem o impossível, não existe. Sabe por quê? Lá no Iraque não nasce nem cabrito e nem ovelha, listrados e nem malhados, só negros ou brancos, ou cinza, mas não tem malhados. A partir da história daqui, começou a nascer só cabritos e ovelhas e cabritos e ovelhas listrados. Então, Labão, quando chegava lá, assim, o que está acontecendo isso? A partir de hoje, era o patrão, mudou tudo, as regras, falou, a partir de hoje, os listrados e malhados serão meus. Parou de nascer também listrados. Sabe por que aconteceu? Quando Deus está com a sua mão, você pode estar preocupado. Não precisa distinguir a economia do país, nem falar mal do governo, nem nada. Eu fiz isso um tempo, depois descobri que uma coisa que ele falou, estou falando, isso contra a vontade do Senhor Deus. A palavra de Deus diz que tem que orar pelos governadores, os governantes, tá, porque quem vai fazer justiça é Deus, não somos nós. O que a gente faz é ficar com raiva. Só isso, não é verdade? Tem filme que você vai ver o seguinte, de repente você está assim, aquela coisa e tal, não é verdade? Até os psicólogos dizem que a pessoa fazer cowboy para poder ver, para socar a cara das pessoas também e tal. Não é isso, mas não é. Deus está então. A verdadeira justiça é com o Senhor. Então fica tranquilo. Para que aumentar a sua pressão, nem nada? Fique tranquilo com o Senhor. O que aconteceu aqui? O homem ficou muito rico. Essa questão de riqueza é muito perigoso, porque tem pessoa que não pode ser rico, não pode. Acaba tudo, por isso você vai na mega, não vai nesse negócio de nada, né? Primeiro porque isso não é de Deus, segundo porque você vai arrebentar com a sua vida toda, acabou, não é verdade? Não vai em loteria, longe desse negócio. A nossa loteria é o Senhor que é conosco, Ele me dá tudo que nós queremos, não é verdade? É o nosso Deus. Então, quando chegou, disse no capítulo 30, 43, diz assim: e o homem se tornou mais e mais rico, teve muitos rebanhos e servas e servos e camelos e jumentos. 14 anos trabalhando de graça e 6 com um sogro desonesto, mudando todas as regras. Mas quando Deus está na nossa história, o que, que aconteceu? Está ali. Por que, que a gente sabe? Não estou inventando, não. Aí no capítulo 32, versículos 38 em diante, diz assim: olha ele falando para o sogro, 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca perderam as crias e não comi os carneiros do teu rebanho, nem te apresentei o que era despedaçado pelas feras, sofri o dano da minha mão, o requeria, tanto furtado de dia como de noite, de maneira que eu andava de dia, consumido pelo calor da noite, pela geada, e o meu sono se fugia dos olhos. 20 anos permaneci em tua casa, 14 anos te servi por tuas duas filhas, e 6 anos por o seu rebanho, 10 vezes me mudaste o meu salário. Fique tranquilo, hein? Executivo que você está na empresa, que eu fui muito, trabalhei 32 e 2 anos numa só empresa. Vocês sabem que tem coisa que você não sabe, o que, que acontece para lá e para cá, né? Algumas reuniões tão difíceis e tal, de política que vale a empresa. Fique tranquilo. Se você está com Deus, fique tranquilo. Pode encontrar os desonestos, aquele negócio, porque Deus é que vai resolver esse problema. Deixa com o Senhor. Fique tranquilo. Então, o que aconteceu? Sabe por quê? Para terminar, pastor, aqui, né? Já está hoje, nós vamos continuar um pouco da história. No capítulo 31, nos versículos 11 e 12, apareceu um anjo, tem um anjo aqui com um A maiúsculo, que é o próprio Senhor Jesus. Diz assim, ó: o anjo de Deus me disse em sonho, Jacó. Eu respondi: eis-me aqui. Isso já está 20 anos depois, hein? Primeira oração foi imediato. Ele encontrou com a prima e a futura esposa, e as outras todas durou 20 anos. Portanto, não tem pressa, não é? Quando chegou, diz assim, ele continuou, Deus falando, levanta agora os olhos e vê que todos os machos que cobrem o rebanho são listados, salpicados e malhados, porque vejo tudo que Labão te está fazendo. Quanto você tem a certeza absoluta que o radar do Senhor está sobre você, o holofote do Senhor está aqui, ó. Conhece. Ele conhece mais sobre nós do que nós conhecemos, do que os psicólogos, do que o seu médico, conhece mais do que você, ele conhece. Ele conhece. Então, estamos seguros quando ele diz, porque vejo tudo o que ele está fazendo. Seja dizimista. Sabe por quê? Se eu dizer assim, por que, que Deus criou o dízimo, hein? Dízimo porque tem promessa que Deus disse. Na verdade é o seguinte, eu não posso até explicar muito direitinho, eu acho que é intimidade de Deus. É intimidade, porque o 100% é dele também. Ou não? Ele deixou com 90%. 90% você tem que ter muito cuidado de pedir para o Senhor que é que eu devo fazer com os 90% também. Não é verdade? 10% é do Senhor. Deus precisa de dízimo? Não precisa. Ele é dono de tudo, de todas as coisas. Ele diz: a minha terra, toda a terra é minha. A glória do Senhor era enche a terra, é do Senhor. Então é dele. Então é interessante, quando a gente vê agora, o que, que nós olhamos o seguinte, é intimidade o dízimo, que na hora que apertar a situação financeira, ou mesmo com saúde, aquela coisa, você tem o seu dedo para colocar num texto da palavra de Deus, que é Malaquias 3, versículos 10, 11, 12, que está lá. Alguém conhece de cor? Você não deve buscar, que você sabe assim, ó. trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e provai-me nisto, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós bênção sem medida. E tem mais: por vossa causa repreenderei o devorador, para que não vos consuma o fruto da terra, e a vossa vide não será estéril, diz quem? O Senhor dos Exércitos. E tem mais, ele diz assim: as vossas ações vos verão felizes, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Deus é bom. Vocês fizeram o passo certo, encontrar com o Senhor Jesus, e nessa noite de sábado maravilhoso, você podia estar hoje no aniversário, numa festa, no shopping, alguma coisa, vocês estão aqui buscando o Senhor. Deus sabe, a Bíblia diz que Ele sabe que é o que Ele dá para dar aos seus fiéis. Passa por luta, você passa por dificuldade. Se conhecer um pouco de Davi, meu Deus, o Salmo sabe que situação. No capítulo 31, eu fico com o coração balançando quando ele chega o seguinte, aquele homem. Ele estava numa situação tão apertada. Quer dizer, no capítulo 31 de Salmo, versículo 12, ele diz o seguinte: eu sou um vaso quebrado. Meu Deus, um vaso quebrado, o que você faz com isso? Joga no lixo. O que você faz com um vaso quebrado? Pode colocar, cola, não tem, não é mais o vaso. E ele disse: eu sou um vaso quebrado. Esse. Mas de repente ele diz assim: mas eu conheço quem é o Senhor. Eu sei que o Senhor é o meu Deus. O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Pronto, acabou. E nós vamos buscar no Senhor. E vamos acordar novamente com o Senhor. Por isso estamos aqui, ó. O lugar da cura, o lugar das promessas, de buscar no Senhor é aqui. Tem um profeta de Deus, um pastor, que vai mostrando para nós onde é que está, que a gente não conhece. Agora, pega a sua Bíblia e começa a ler. Começa a ler. Meu filho, que mora em Nova York, mandou um CD para mim, o seguinte, que tem um novo Testamento, em português, num bom português, clássico, com 28 minutos por dia, 40 dias você vai ouvir no MP3, ouvir no seu carro, ouvir mesmo em casa, o Novo Testamento. Que maravilha! Mas lendo aqui, busque no Senhor. A Bíblia, ela mostra o caráter do Senhor, quem é o nosso Deus, que é o dono do universo. Não precisa ter medo disso. Que Deus abençoe. Que todas as promessas que Deus deu, de terra, do sul, do norte, do oriente, do leste e do oeste, seja nessa noite, caindo, que caia nesse momento na sua vida, na sua família, na sua atividade, no seu trabalho, escola, nos seus sonhos. Que você tome nesse momento, pegue nessa noite, que esse Deus de Jacó é o seu Deus, é o meu Deus, é único, Ele não mudou até a eternidade, quando nós encontramos com Ele. Amém. Glória ao Senhor. Glória ao Senhor. Vamos ficar de pé, irmãos. Louvado seja o Senhor. Um dos maiores tesouros que Deus tem me dado, que eu reconheço que vem com o tempo e a maturidade, é de valorizar cada palavra que Deus libera, de entender que há um poder sobrenatural cada vez que o Senhor libera uma palavra. Nunca mais eu menosprezei, ou eu fiz pouco caso, de qualquer palavra. Porque é algo sobrenatural que Deus faz sem que a gente nem imagina. O Senhor dispensa os seus ministros por toda a terra para liberar a palavra dele sobre o seu povo. E há uma frase, uma expressão que Deus usa tanto no Apocalipse: aquele que tem ouvidos, ouça. É como a rádio que tem suas ondas no ar, e alguns sintonizam e outros não. Nós vamos orar ao Senhor. Diga isso ao Senhor: Senhor, eu estou sintonizado. Tem algumas coisas que eu já posso ouvir claramente. Tem outras que o Senhor derramou sobre a minha vida nessa noite, que eu ainda vou desembrulhar, que eu ainda vou, Senhor, ouvir mais claramente. Senhor, tem algumas que eu nem imagino que vão gerar na minha vida, mas eu digo ao Senhor, depois de ouvir a tua voz, que eu recebo a tua palavra sobre a minha vida. Obrigado por liberar a tua palavra sobre a minha vida nesta noite. Como precisamos da tua palavra, Jesus. Como precisamos da tua palavra, Jesus. Ensina-nos. Ensina-nos a tua palavra, os teus caminhos. Ensina-nos a ouvir a tua voz, Senhor. Ensina-nos a cada dia mais buscar a tua palavra. E nessa noite nós recebemos mais uma porção da tua palavra, que já está dentro do nosso espírito. Há uma palavra do Senhor liberada sobre nós, de ensino, sobre como procedermos diante de Deus com todas as nossas questões terrenas, materiais. Há um ensino do Senhor na vida deste homem. Jacó, Israel, o pai das 12 tribos. Nele o Senhor cumpriu a promessa de Abraão: uma geração, uma multidão, uma nação inteira. Porque mesmo com seus defeitos, ele honrou e serviu o Senhor. Diga ao Senhor: eu quero assim na minha vida, Senhor. Nos dias de dormir em travesseiro de pedra, que eu saiba fazer alianças com o Senhor. Que saibamos, Senhor, honrar ao Senhor com tudo que temos e somos, para testemunharmos da tua fidelidade, Senhor. Nós ainda vamos orar ao Senhor. E algumas coisas que o Espírito Santo me faz destacar no meu coração. Aquele rapaz tinha óleo. Que não nos falte o óleo no meio do deserto. Aquele rapaz preservava uma solenidade de culto e adoração a Deus, mesmo estando sozinho. Que não nos falte isso. Temor sagrado ao Deus eterno. Eu quero orar com você e quero convidar você a sair do seu lugar e vir para o altar do Senhor, para dizer: Senhor, eu quero resgatar, eu quero consolidar, eu quero ampliar a solenidade de te servir, de ser fiel ao Senhor em todas as coisas, a intimidade com o Senhor. Eu quero, Senhor, nessa noite, proclamar mais uma vez um renovo da minha fidelidade, da minha honra ao Senhor. Não foi em vão que o Senhor veio nos ensinar nessa noite um pouco mais. Junte-se bem ao teu irmão. Se é teu marido, tua esposa, abraço, esteja bem junto. E levante a tua voz e ore ao Senhor: Senhor, eu quero, como Jacó, naquele lugar, diante do teu altar. Quero renovar minha aliança, meu pacto com o Senhor, de honrar a Ti. Dá meu alimento, dá minha roupa, não me falte proteção, porque eu quero honrar ao Senhor. Em tudo eu quero te honrar. Levante a tua voz e ore a Ele. Levante bem alto a tua voz e proclame a Ele. Não me faltará óleo no meio do deserto. Com toda a minha vida eu quero te honrar em primeiro lugar. Em qualquer área da nossa vida, irmão, que o Senhor não tem sido soberano, honrado. Em qualquer questão da nossa vida, do dia a dia, em que o Senhor tem ficado em segundo lugar. Sele um pacto, uma aliança com o Senhor nesta noite. Leva-me, Senhor, a te honrar em tudo, em primeiro lugar. Se o Senhor fez assim com Jacó, por que eu não posso? Se um homem que tinha o nome de enganador soube fazer alianças contigo, por que eu não posso? Meu nome já foi mudado, Senhor. Eu já sou Israel. Leva-me a ter alianças com o Senhor, que te honram em tudo. Ensina-me, Senhor. Diga a Ele mais uma vez.